Tem vez que a bala passa perto, vida passa e passando a loucura, o que fica pra nós? Rua ferve igual deserto, a onda passa e passando a loucura. Eu vi que o medo de vocês é o poder que nós constrói com a voz. Eu vejo meus irmãos morrendo, matando, roubando, indo preso. E se malandra já é viver, malandramente eu sigo ileso. Pra quem sabe como é, vai um papo de malandro. Já a vida é uma só, e pra quem fica ressuscitado, então respeita a lei. Em qualquer lugar do mundo, seja branco, preto, amarelo, limpo ou sujo, esmundo. Consideração se tem pra quem age na pureza, e pra quem não é um abraço, às vezes rola uma surpresa. É a geração da orientação. Sada na rima é tipo Afeganistão. É o quilo recorde se não gravou ainda. Os moleque é muito louco, dopadão de codeína. E a minha rima vale pérola. Cê sabe, eu nunca falhei na missão. Adrenalina transformada em cédula. Razão que me leva dinheiro, dinheiro que tira razão. Vida breve, minha gangue decola antes que o tempo feche. Pesadelo deles, ouro em cada track. Sangue, dólar, dosando o que a vida pede. Ninguém mais nos impede, não. Tem vez que a bala passa perto, vida passa e passando a loucura, o que fica pra nós? Rua ferve igual deserto, a onda passa e passando a loucura. Eu vi que o medo de vocês é o poder que nós constrói com a voz. Tem vez que a bala passa perto, vida passa e passando a loucura, o que fica pra nós? Rua ferve igual deserto, a onda passa e passando a loucura. Eu vi que o medo de vocês é o poder que nós constrói com a voz. Pensa pro, pensa de na recon, vem só, pensa só, pensa depois, me diz se compensa. Sem paz, sem medo, sem vida, certeza, sem mais nem menos, se liga só. Pensa evolução, é mudança e só funciona praticando. Bom camaleão, nem manja dança e já sai dançando. Fanfarrão é mato e de fato eles vão tá gritando. Mas não, não adianta, vocês não tão me alcançando. Tô outro plano de vivência, outro nível de consciência. Eu mudei minhas atitudes e também minha intenção, buscando sapiência. Tive que ter paciência, feinho não te ilude, tudo isso vem na mão. Tem vez que a bala passa perto, vida passa e passando a loucura, o que fica pra nós? Rua ferve igual deserto, a onda passa e passando a loucura. Eu vi que o medo de vocês é o poder que nós constrói com a voz. Tem vez que a bala passa perto, vida passa e passando a loucura, o que fica pra nós? Rua ferve igual deserto, a onda passa e passando a loucura. Eu vi que o medo de vocês é o poder que nós constrói com a voz. Eu vi de um astronauta, eu trilho sempre sentido ao norte. Canalizo essa revolta, sigo na fé, não na sorte. Liberdade, busco piche e luz pra quem se foi. Que lá de cima nos guie, nos guarde até o dia da nossa passagem.